Atenção, a triste história dos 5 rapazes fuzilados por PMs que dispararam nada mais nada menos que 111 tiros contra o carro dos jovens. Cláudia foi baleada e colocada no porta-malas do carro da polícia, que se abriu. O corpo dela acabou sendo arrastado pelo chão. A questão não é despreparo, a questão não é falta de preparo ou de treinamento, a questão é uma filosofia da matança. Inocentes no julgamento são considerados inocentes, dão 111 tiros no carro. São inocentes, arrastam uma mulher no asfalto. São inocentes, matam uma criança na van. São inocentes, eles matam um amigo por conta de um baseado. A cova é clandestina e não há corpo cremado. Ela leva uma rasteira e o crânio é chutado. Com o helicóptero, nosso corpo é içado. Ela grita, nossas casas estão pegando fogo. Na reunião, a ordem é pra deixar o fogo queimar. Naquela sala, estrategistas e demagogos. Não há remédio pro nosso machucado desinflamar. Não tenha medo do dano, não tem como passar o pano. A história é como farsa e te chamam de insano. Qual é a sua posição no plano cartesiano? Diante do abuso, qual é o seu plano? Não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas. Não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas. Altos de resistência simulam as estatísticas. Contradição obscura no exame de balística. Julgar a cor da pele e o crime quem investiga. Atiram em armas de fogo, eu rimo em versos de vida. Tudo faz parte do plano, extermínio racial. Limpeza étnica engana quem diz ser social. Soberba versus demanda, o bem não vence o mal. E a violência nas ruas, criminal. É a lira da vida numa rima encruzilhada, contando histórias bíblicas com sangue nas palavras. Mancha fascista assassina, onde se faz se paga. Vontade genocida, na falsa paz se cala. Porém não calo a verdade pra você se ligar. O mundo gira uma volta para o mesmo lugar, pra você se ligar. Se pão o bicho pega, o Black and Deck vai passar. Não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas. Não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas não adianta, perdão não adianta, desculpas.